rock, só pra deixar seu povinho em choque. Louco é louco, lock é lock, rap é clock, block, block. Rega velha de back aqui, só tem marginal alado. Cê tá ligado, viva grafiteiro, DJ MC, favelado. É princesa, virei a mesa, vai, vai, vai, tristeza. Rima do predador, botando terror, não nasceu pra ser presa, né? Acredite se quiser, mas quando rimo só fala a verdade. Eu curto a ostentação, mas só ostenta a humildade, é. O novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem. É loucura, rima pura, caipira igual matuto, rapadura. Periferia tem talento, só guerreiro no momento que sou da geração futura. Não lamentar, enfrentar, arrebentar, supera. Que o perigo, meu amigo, você tá ligado que vejo onde menos se espera. É maneiro, verdadeiro, hip hop brasileiro. É funkeiro, rapero, roqueiro, tipo Charlie Brown, sou de maloqueiro. É isso, é aquilo, é sem choro de crocodilo. Fazendo barulho na porra do bagulho, vizinho, não dorme tranquilo, ha! O novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem. O novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem. Comemore e decore, rap core, não é folclore. Meu submundo cinzento é o rap que colore. Não ignore, se liga no jogo, pois tá todo mundo jogando. Fica de olho, não paga de tolo, só bate no bolo, tem gente roubando, mano. Tem pilantra passando pano, coisa conivente. É quente, eu tô ciente, prudente, que nem serpente. Mas rapaz, avanço manso como os pombos pelos escombros. Vagabundo tentando salvar o mundo, sentindo peso nos ombros, ha! O novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem. O novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem. Frutado, aliado ao QG, pelo poeta do rap nacional, Jorge. Não é por nada, mas a minha levada representa quebrado, beirado, MG. Seja de fogo, capitão interior, de busão, de metrô, de trem, de carroça. Não há nada que possa impedir, coibir, proibir, expandir o meu rap da roça. Foi dada a largada e não posso parar, tô correndo atrás, mas sou linha de frente. Sou filho, esperança em todo lugar e me sinto capaz de vencer como a gente. Sou inconfidente, com rima no peito, invadindo sua mente, fazendo repente. Quem sente na pele o som do 3L, todo mal revela espiritualmente. O novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem. O novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem. Novos discos, novos dias, alegrias, expectativas, tristezas também vêm, partículas nocivas. O QG da revolução, a missão traz, não deixar o sonho da favela pra trás. O novo e o velho não são dimensões opostas, são somatórios, paladórios, perguntas, respostas. A transformação real no rap original, proposta, vive em você, é o que ganha e aposta. Vai, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo sempre vem, o novo s